da Cidade de Saúde são exatamente 5 horas. Ocupando a Y1, 208 Rádio Guarabari, em 1560 kHz, inicia sua programação. Desejando a todos um bom dia e um ótimo entretenimento. O recado que eu porta e o violão não consegue descrever nossa linda canção. Pela sua noite clara, gente amiga, bom dia! Estamos no ar com o programa Meu Sertão com Carinho. No dia de hoje, domingo, dia 31 de março de 1985, um domingo de sol, vai chegar. Mas amor, alô cidade, bom dia meu irmão sertanejo, meu amigo lavrador, vamos acordar, hein?